Tocou o telefone. Sentei na cama e tentei achar na escuridão o interruptor da lâmpada sobre a mesa de cabeceira. Não dormi em minha cama. Aquela tão pouca era minha casa. E por isso não achei interruptor. A esfera luminosa de um pequeno relógio marcava a hora certa. 5 horas. De novo tocou o telefone. E outra vez. Sibyl não ouvia. Continuou respirando tranquila e de modo regular quando me debrucei sobre ela. Havíamos dormido na mesma cama, muito juntos, ela nos meus braços. Minha mão direita, depois de procurar inutilmente o interruptor, deu com o gancho do telefone. Diga, pigarrei. Tinha a garganta seca e quase não podia falar. É 871348? A voz da telefonista soava clara e alegre. Sim, respondi. Naquele momento, Sibyl se moveu. Emitiu um grande suspiro. É o Sr. Holland? Sim, respondi pela segunda vez. Encarregou-me de despertá-lo, disse a voz da mulher. São 5 horas em ponto. Desejamos-lhes muito bom dia, Sr. Holland. Obrigado. Cuidadosamente coloquei o fone no gancho e me deixei cair de novo de costas. Distante se ouviu o zumbido de um motor de avião. Permaneci muito quieto, tentando acostumar-me com a escuridão do quarto e esperando que o ruído aumentasse de volume. Esse ruído me intranquilizava sempre. Com toda certeza, Sibyl não o ouvia, já morava demasiado tempo em Berlim. Porém, para mim, esse zumbido que efetivamente agora se fazia mais e mais intenso, representava uma contínua advertência, uma indecifrável ameaça e me enchia de tristeza. Para entrar no mágico mundo da literatura. Você está ouvindo o AlphaCast. I'm and anxious. I need to call you. Rooms full of strangers. Some call me friend. But I wish you were so close to me. In the dark of night. AlphaCast número 5. Essa semana eu vou falar sobre o livro de Joanes Mário Simmel, Deus Protege os que Amam, após as nossas notas de rodapé. Essa semana eu tive duas pessoas só comentando no podcast sobre o dinheiro. E os comentários que eu recebi foi só sobre o áudio, que ainda está ruim. Vou tentar fazer melhor essa semana. Eu comecei a gravar o programa bem mais cedo para dar tempo de editar com mais qualidade. E a sugestão do Diogo para o próximo podcast, que vai ser o primeiro sobre as turmas de Avalon, da trilha com o Ludov. Está anotado aqui, provavelmente vai ser acatado, porque não tem nenhuma outra sugestão. E eu preciso de mais 3 ou 4 episódios de sugestão para os 4 episódios. Então, pessoal, escuta, 2 ouvintes, Paulo, e os demais que vieram aparecer essa semana, torço para que apareça pelo menos mais uma sugestão de trilha sonora para os próximos podcasts. E também sugestão de livros, porque eu não vou fazer as Brumas de Avalon para o resto da vida, né? Então eu vou precisar de outras sugestões de livros. Por enquanto eu estou fazendo só os que eu gosto, tenho aqui, mas eu quero maior interatividade com vocês. Acho que de recadinho é só isso. Joanes Mário Simmel nasceu em Viena, na Áustria, no dia 7 de abril de 1924. O seu pai, Walter Simmel, ele era químico e a sua mãe, Lisa, ela trabalhava num estúdio de cinema local. Ele se formou engenheiro químico, trabalhou em pesquisas do ano de 1943 até o fim da Segunda Guerra Mundial. Metade da sua família morreu em campos de concentração durante a Segunda Guerra devido ao fato deles serem de descendência judia. Após o fim da guerra, ele trabalhou como tradutor para o exército americano na Áustria e nesse tempo publicou histórias no jornal Vienna Welt und Abend. A partir de 1950, trabalhou como repórter para o Munich Illustrated Quick na Europa e na América, antes de iniciar a publicação de contos de ficção. Alguns de seus livros mais famosos são Nem Só de Caviar Vive o Homem, que vendeu 30 milhões de exemplares em todo o mundo, Ainda Estamos Vivos e Ninguém é uma Ilha. Simmel ganhou o reconhecimento da ONU por lutar contra o extremismo de direita. Seus 35 romances foram publicados em mais de 30 idiomas e alcançaram 73 milhões de exemplares vendidos. Ele faleceu aos 84 anos no dia 1º de janeiro desse ano, 2009, em uma casa de repouso na cidade suíça de Zug, de causas não informadas. Uma curiosidade é que ele escreveu juntamente com Emil Burri o roteiro do filme A Lenda de Robinson Crusoe, do diretor Joseph von Bach, no ano de 1957. Bom, agora eu vou falar do livro em si. Ele é uma história de amor, basicamente, mas o que me chama mais atenção na história, o que eu gosto mais, é porque ele é mais voltado para o interior do personagem que conta a história, que é o Paul Roland, do que para os acontecimentos em si. Se bem que os acontecimentos são bastante chocantes e são um fundo, um pano histórico muito bom para tudo, muito chamativo, uma época pós-Segunda Guerra, momento Muro de Berlim, essas coisas todas, cenário político bem conturbado, e tudo isso contribui para o desfecho da história, mas não pelos sentimentos. E o que chama mais atenção no texto é o sentimento. Como eu não encontrei nenhuma crítica sobre o livro, nada, eu encontrei algum material sobre o autor apenas, eu vou deixar meio no mistério e já vou passar direto para a leitura de trechos e vou comentando. Esqueci de dar os dados físicos do livro. Esse livro que eu tenho é da editora do Círculo do Livro. Ele tem uma capa meio cor-de-rosa, capa dura. São exatamente 240 páginas. E essa edição que eu tenho em mãos é do ano de 1957. O primeiro trecho que eu vou ler é da página 15. É um trecho um pouquinho grande. Fala sobre a recuperação pós-acidente que ele teve. O Dr. Gertler é um senhor de idade, de cabelos brancos, que me havia sido muito recomendado pelo delegado da agência West Press em Viena. Gosta muito de mim. Desde que me deram alta no hospital, visita-me diariamente. Ontem, quando pedi-lhe que me deixasse levantar, balançou a cabeça negativamente e disse: "O senhor é um insensato, Sr. Holland. 5 centímetros mais acima e a bala teria atingido o coração, e jamais poderia manifestar desejo algum de escrever uma série de coisas. Veja o senhor o que podem fazer 5 centímetros a mais ou a menos", respondi. "Doutor, permita-me escrever 1 hora por dia. Não representa nenhum esforço para mim. Tenho aqui comigo uma pequena máquina de escrever, e já faz muitos anos que escrevo a máquina, eu mesmo. E tenho que escrever." E a isso, o Dr. Gettler, que está informado de tudo quanto me aconteceu nesses últimos 2 meses, disse: "Vai cometer uma grande imprudência. Realmente? Você quer relatar seu passado? Sim, disse eu. Somente assim poderei esquecê-lo. E como é que o senhor sabe? A enfermeira da noite me contou. Tem uma enfermeira de noite no Hotel Ambassador. A agência Westpress havia insistido. E pela primeira vez na minha vida, tenho a impressão, depois da tentativa de assassinato, de ser um elemento valioso e importante na agência Westpress. O Dr. Gertler continuou. O senhor fala quando sonha, e às vezes até chega a gritar. A enfermeira da noite está muito inquieta com isso. E entende-se o que eu falo e o que eu grito? Perguntei. Assentiu em silêncio, e seus olhos sábios e cansados brilharam com uma expressão compassiva. E acaso eu sou um homem pelo qual as pessoas devem sentir compaixão? Perguntei. Somente fala dela, disse o Dr. Gertler. Somente dela, dessa mulher. Fez uma pausa depreciativa antes de pronunciar as últimas palavras. Eu amei essa mulher. Então, esse pedaço, ele deixa uma incógnita mais ou menos sobre o que vai acontecer no decorrer do livro. A gente sabe que ele foi baleado, que ele teve uma mulher que ele amou muito, mas não dá para saber mais detalhes no começo. Então, a história vai se desenvolvendo com ele contando o que aconteceu na vida dele. Ele está escrevendo um livro contando essa experiência romântica bastante forte que ele teve. O próximo trecho que eu vou ler é um trecho bem pequenininho, da página 30. É um trecho em que ele se perde em reflexões. É muito bonito. Enquanto isso, eu pensava. Por acaso o amor entre duas pessoas era mais forte que o ódio de Mao Tse-Tung, Foster Dulles e Bulganin? Existe amor a longo prazo neste século? E existe justiça para gatos, mudos e judeus? E me perguntava enquanto isso, Deus protege os que se amam? Então, ele é muito de questionar, é muito psicológico, mais da análise do pensamento do Paul do que das ações dele. Então, tudo que ele vê é motivo para ele refletir, para ele colocar em reflexões as dúvidas que ele tem sobre a vida. Ele não acredita em Deus, mas convive com uma mulher bastante crente. Então, ele põe em embate muitas coisas durante o livro todo. Agora eu vou ler um trecho da página 37. Visitamos uma quantidade de pequenas grutas e mostrei a meus amigos uma infinidade de macumbas. Essas macumbas eram a expressão da superstição que dominava todos os negros e brancos do rio. Conheci também muitos europeus que faziam suas macumbas, sobretudo mulheres. Segundo a superstição, na selva virgem do Corcovado habitavam muitos espíritos poderosos, que podiam acarretar muitos males aos homens. Por isso ofereciam-lhe cachaça e charutos, para que ficassem calmos. Nas grutas se viam garrafas de aguardente cuidadosamente abertas e junto delas charutos e velas. Isso era o que chamavam macumba. Também nós tínhamos levado algumas garrafas que íamos oferecendo, em algumas grutas, aos invisíveis habitantes dos bosques. E ao fazê-lo, cada um de nós expressou um desejo. Pedi que Sibylle e eu pudéssemos estar sempre juntos, que continuássemos nos amando e que não nos acontecesse nenhuma desgraça nem a ela nem a mim. Foi aos deuses da selva virgem a quem elevei essa prece e não ao deus cristão de Belém. E pouco me importava qual deles iria escutar minhas preces, desde que estivesse em condições de proteger Sibylle, a mim e o nosso amor. Então, ele viaja bastante pelo mundo. Numa dessas viagens ele vai ao Rio de Janeiro e ele acredita na macumba, ele vai e faz uma macumba porque ele tem muito medo de que aconteça alguma coisa e ele perca essa mulher, que é a mulher da vida dele. Ela mora em Berlim, então acontecem muitos crimes, muitos sequestros em Berlim e ele tem medo de que algo aconteça a ela. Então ele pede proteção. Vou ler um trecho agora da página 41. Na frente do espelho encontrei um pente, meu barbeador e minha escova de dentes. Tudo continuava em seu lugar. Somente Sibylle havia desaparecido. Tinham encontrado sangue no tapete do quarto. Havia lhe dado tapete no Natal. Um tapete bonito, trabalho muito complicado. Sibylle havia desaparecido. Escovei os dentes. enxaguei a boca e passei colônia na testa. Enquanto regressava para junto de Albers, tinha a sensação de que ia desmaiar a qualquer momento. Minhas pernas não me levavam. Nesse trecho, dá para ver a confusão que ele fica, a cabeça dele, após descobrir que a amada foi sequestrada, ou aparentemente sequestrada. Eu não vou contar o que aconteceu, porque vai estragar a graça do livro. Mas a confusão, ele fica entre os objetos pessoais, os pensamentos lembrando de quando ele deu o tapete para ela, e o desaparecimento dela, tudo confuso na cabeça, tudo misturado. Aquele estado mental de estatificação que a gente fica quando acontece alguma coisa com alguém que a gente ama muito. Vou ler um trecho agora da página 48. Porém, a quem importava isso? Por acaso era necessário saber a história íntima de uma mulher para amá-la? Era necessário escutá-la em sonhos para saber se era fiel? Era necessário se ser dono e senhor de uma pessoa para acreditar nela? Quem é dono e senhor de um Deus? Quem tem influência sobre aqueles poderes que, pelos melhores motivos, fazem com que uma ideia política degenere ao curso de uma progressiva destruição em algo monstruoso e criminoso? A quem importava quem eu amava e em quem acreditava? Esse questionamento ele se faz quando ele vai à polícia prestar esclarecimento sobre o desaparecimento dela e pergunta sobre o passado dela, começa a fazer perguntas constrangedoras. E para ele não importa quem ela foi, o que ela fez antes, importa que ele ama e que ele confia nela. Eu acho esse trecho de uma extrema beleza, porque eu sou, sim, uma pessoa romântica e confessada. Esse tipo de diálogo, mesmo interno no caso dele, me comove a lágrima, mas é maravilhoso. Página 58, um outro trechinho. Roland, você me compreenderá, quero dizer... Sibyl não era uma mulher como as outras, quero dizer, intimamente. Tinha muito de homem, não é? Sim, respondi. Sentia como homem. E quando ela, antes de conhecê-lo, saía com um homem, então fazia como faria um homem. Creio que fazia tudo igual. Amar, beber, fumar, pensar. Sobretudo pensar, disse eu. Por isso nos queríamos tanto. Não só pelo fato de estarmos juntos, mas porque éramos muito parecidos. Às vezes, nem sequer tínhamos necessidade de falar. Apenas nos olhávamos e sabíamos o que o outro estava pensando. Então, aí ele justifica todo o amor que ele tem pela Sibyl apenas pelo fato da ligação ser muito forte entre os dois, dele amá-la porque eles são parecidos, porque eles pensam igual e têm os mesmos anseios. Era tudo que ele gostava nela, era... esse jeito dela de ser, esse maneira de pensar parecida com homem. Ela era bem uma mulher bem avançada para a época, anos 50. Ela é uma mulher bem liberal, bem diferente das outras mulheres. Enfim, eu li alguns trechinhos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ler um trecho do final. Porém, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a vocês que escutam. Comentem, mandem e-mails. Eu ainda não li nenhum e-mail no programa desde que eu comecei a gravar. Eu quero muito ler algum e-mail bonitinho. Deixem as suas sugestões de livro, a sugestão de playlist para os episódios das Brumas de Avalon. E por que não, se eu tiver bastante, para os episódios dos livros comuns mesmo. E digam o que vocês estão achando, que eu preciso melhorar. Eu estou aos poucos descobrindo coisas novas para colocar aqui. Então, agradecimentos muito grandes a vocês que escutam. Adoro a participação de vocês. Abraços literários. Tchau. Logo me chamarão. Não acho que se deva acusar Deus por não existir. E um Deus que não existe não pode proteger ninguém. Este foi o erro que Sibyl cometeu. Agora vejo com clareza. Ela acreditava em Deus e também em seu poder de protegermos. Mas esse poder não existe, já que ele não existe. E isso ela deveria ter compreendido antes. Home was a crowded space, but it's sometimes gratifying. Look around, freedom found, now you've gone. You don't belong to me. I've just gotta let you go. You don't belong. can't help but try. Home was a crowded place, and it's sometimes satisfying. I'm always there for you.